Descendo 070 na Mari, tem alguma velocidade recomendada para o FGF 5820? 250 mais. 250 mais, recomendo o FGF 5820. Tá pressionando aí, tá? Vamos pegar aí, tá dando dificuldade. Falo, instalador, eu gol 9074, posição 03, posicionamento. 9074, livre pushback, acionamento, chama para táxi. Chamará para o táxi, 9074. Objeto 5723, lista para 2000 pés, reporte estabilizado LF, ajuste 1012. 2000 pés, reportará 5723-1012. Passando o dono, né? Interceptando o localizador, tá? 3560, visão. 3560, chame torre 1 no 8, esse nome é a dúvida. 118-95, tá? 3560, tá mais. 603, via taxi Juliette, até o ponto de espera da pista 1-0. Ponto espera, chame torre em 1 no 8, 6, correção, 1 no 8, 95, boa noite, bom voo. Só confirmando, seu ajuste agora é 1-0, 1-2. 12, boa noite, Lufthansa 3560, o ajuste é 1-0, 1-2, livre pouso, não, 1-0. O vento é 80 graus, 1-0 nós. Autorizado o pouso na 1-0, até 3560. Salvador Ground, 35216. 35216, good evening, sir. Go ahead. Are you. Do you want to copy to Aracaju for level 190? Ready to copy? I would kindly request flight level 130, sir. No problem, sir. Stand by 1 minute while we coordinate for level 130 from Salvador to Aracaju. 35216. I sure do. Stand by 15216. Got information yet. And Canadian now is 1012, sir. Hello, Salvador, é o gol 9074, pronto para o táxi, POB 141, autonomia de 2 horas e 20, alternando Salvador. Copiado, 2 horas e 20, 141 em Salvador. Gol 9074, livre táxi, taxiway Índia, até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, chame torre 1 no 8 decimal 95, boa noite, bom voo. Índia até o ponto de espera da 1-0, torre 1 no 8 decimal 95, gol 9074. 35216, right to copy. Yes, sir, completely. 35216 is clear to Aracaju for level 130. After departure, runway 10 left turn and execute Puka departure and Kaju transition. Salvador departure on frequency 119.8 and squawk 5530, trip 5216. So we got approved for level 130 up to Aracaju, vehicle 677. We depart from runway 10 performing Puka departure, Aracaju transition, departure at 119.8 and squawk 5530. Please change squawk to 0263, sir. 0263, 5216. Yeah, read the backs correct. Report right for pushback and start up engines 5216. Welcome, Hyper 3. Objeto 6623. 6623. Objeto 5810, reduza para 2209. 2209, X5810. Livrar 3560. Aproa 030, limitado pelo localizador. 0030, limitado pelo LOC, total 9910. Autorizada? Oi, Silvio, iniciando. Oi, Salvador, boa noite. Web 5723 está estabilizado, seu visual. Gente, 5723, continue na aproximação, aguarde liberação para o pouso, ajuste no 012. Guardando aí, 25723. 9074, pronto, ponto de espera, 90. Gente, mantém o ponto de espera, gol 9074. Mantém, gol 9074. No 08. 3197 autorizado, puxa back, acionamento, chama ataque. Demorar. Jet 5723, livre pouso 910, vento 80 graus com 09 nós. Pesado pouso 5723. Tá 3603, decolado aos 39, controle 198. 098, boa noite, obrigado. Jet 0, Webjet 5810. Webjet 5810, mantenha pro 035, limitado pelo localizador, desse mantenha o 040. Mantenha 035, limite ao localizador, descendo para o 040, FGF 5810. Olha, boa noite, está 3603. 3603, boa noite, contato radar na decolagem, está sob vigilância, subiu 340. Parado 340. Total 9910, curve à direita, na Pro 070, reporte no localizador. Direita 070, reportará no LAC, total 9910, atinge, mantém 3. Lá de Guadael, por 3603. Afirmativo, por Guadael, 3603. 03. Após a aeronave de pouso, a linha mantém igual a 9074. Só confirma a frequência do controle após a decolagem. 119.8. 119.8 graus. Coloque o voo Xanair 6212. Xanair 6212, com pé de aproximação, a torre agora 118 decimal 6. Questão 118 decimal 95. 8 Objeto 5810, desça para 2000 pés, reduza para 1810 nós. 2000 pés, reduzindo 1810, objeto 5810. Aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1012. Gente. Objeto 5723, no solo 41, libera a direita, 1219 ao livrar. direito na 09 de Brás, 733. Solo, Salvador, muito boa noite, web 5723, vivo a pinta que você escuta. 5723, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, seu Finger é 05. Alfa, eu mantenho antes da Juliette para o Finger 05, web 5723. Prozela. O curso do localizador tem um capa vista total 9910. 9910, chame torre 1 no 8.62. 8.6 total. Gravado, Ocean 6212. Gente, Ocean 6212. Boeing da Gol já iniciou a rolagem. Aguarde liberação para o pouso. Ocean 6212, livre pouso na 10, vento 80 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, Ocean 6212. Voo 9074, decolado aos 43, controle agora 19.8. 19.8. Vai atingir o limite, WebJet 5810. Reassuma a navegação na proa da posição Duna, autorizada LF, reporte estabilizado. Reassume é Duna, reportagem estabilizada, FJ 5810. Chanel, número 2 para o pouso, ajuste no 012. Sim, te aguardando que está livre, total 9910, reportando. Da companhia que prossegue para o ponto de espera, autorizado a ingressar via Juliette para o 09. Faz a passagem da aeronave, via Juliette para o 09, da 35. O 5723 vai seguir o tráfego da TAS, 5 meses inicial táxi, ingressando via Juliette para o 05. Vai seguir o trem via Juliette para o 25, web 5723. 4, boa noite, Tubo 350, sai da PUCA, vigilância. 350 na PUCA, gol 9074. Poxa, né? 6212 no solo 45, libera a direita, 1219. 19, boa. Só está no baixado travado, total 9910. Gente, continue na aproximação, aguarde liberação para o pouso total. Olhando para o livre total. Torre TAN 3197.0, pronto. TAN 3197, mantém a posição, temos dois tráfegos na final já sequenciados de LS. Entende. O total 9910, livre pouso na 10, vento 80 graus, 9 nós. Livre pouso total. E chame o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325, uma boa noite, obrigado. total 9910 no solo 47. Libera direito 1219. Direita 219, total 9910. Objeto 5810 no livre pouso na 10, vento 80 graus 10 nós. Livre pouso na pista 10, objeto 5810. Nove 9910, prossegue Alfa Quilo parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Quilo parte 3, atento, total 9910. 97. Objeto 5810 no solo 49, libera a direita 1219. Libera, chama 1219, objeto 5810. Confirma 2545? Correto. 12545, 12685. 2685. Alfa Índia produz. TAN 3197, complete o alinhamento após, tem a decolagem autorizada da 10, o vento 90 graus, 10 nós. Livre alinhada e decolada 10, TAN 3197, muito obrigado. M Torre 1 no 8, decimal 6, dúzia 3858. Correção 1, 1 no 8, decimal 95. 2958. Mandou TAM 3858, estabilizado, uma milha para lembrar. Gente, o TAM 3858, agora pista livre, ajuste no 0 no 2. Aguarda, pensa 3858, tá livre o pouso não, 10, vento 80 graus, 10 nós. O pouso 10 da 3858. O TAN 3197 decolado aos 5-1, chame o controle 19-8. Controle 19-8, 3197, obrigado e uma boa noite. Igualmente. Controle Salvador, uma boa noite. Tá 3197 no perfil da Dael. 3197, suba ao 360, contato radar vigilante. Ao 360, tá 3197, possibilidade de voar direto Leda, senhor? Afirmativo. Dá presente, então voa direto Leda, 3197, muito obrigado. Possível sair da inicialmente? Vale transição ao Fito, me chama quando pronto a cópia. Salvador, boa noite, Uno 884. Uno 884, boa noite, identifique, desça para 2000 pés na chegada Mar e ajuste no 012. Identificou, chama do nível autorizado? 2000 pés, ajuste no 012. 2012, chegada Mar e aceita aí, chegou no 884. We are going for taxi with 64 souls on board, 4 hours and alternate to Salvador. 2 hours? 4 hours. Approve the taxi via Juliet and Alpha, route point 118 decimal 95, approach to, correction, tower 118 decimal 95, altimeter 102. Approach taxi via Apron 3, Julie Alpha to hold point 10, and they're calling tower 118 decimal 95, 5216. Pleasant night. Bye bye. Bye bye. Solo Salvador, muito boa noite. São 3858. 3858, muito boa noite. Prossegue via Alpha, é portante da Juliette. Alpha é portante da Juliette. Salvador Tower, good evening, 35216, closing out your hold point 10, ready. Great, 35216, good evening, cleared for takeoff and wind 080 degrees, 09 knots. We are clear to line up and take off 5216. Juliette, 3858, ingressa via Juliette pro 07. Juliette pro 07, 3858. Salvador, boa noite, o gol 1776, entrada do Lupo. 776, boa noite, identifique, desça 050 na chegada Mar. Depois, 050, chegada Mar, o gol 1776. 5216, airborne at 58, call departure on 119 on decimal 8, have a nice flight, sir. We'll call now departure at 119 and small 8, 5216, have a pleasant night and a pleasant job, sir. Thank you a lot. Bye-bye. Objeto 5836 para Recife, nível 330, cópia. 330 para Recife, gente das grupos para cópia 5836. Autorizado Recife, 330 é o nível, decola da 10, sai da PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5532 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 330 para Recife. E a rota do plano, decolando 0 na saída pouca, Caju, com curva esquerda, transponde 5532 e controle 198 web 5836. Cotejamento correto, chama para o push no 05. Vai para push no 05, 5836. Aracaju. Altitude 1000, we are clear to Aracaju straight. Thank you a lot, 5216. Controle Salvador, gol 1398, 190 para o 150, cliente da Zulu. 1398, identifique, desça na chegada Mari até o nível 060. Identificou na Mari para o 060, gol 1398.